tua voz, mergulhar em tua paz. Tão sedento estou, enche-me uma vez mais. Em tua busca eu vou, seguindo sem olhar para trás. Estou sentindo teu amor.